Até este momento tem estado a correr de uma forma brilhante, digo eu, não só pela quantidade de pessoas que nos estão a visitar, mas também por os eventos e pelos animadores culturais que temos tido durante a manhã. Da parte da tarde vai manter-se a mesma sequência de participantes a nível cultural e a nível de Magusto, o nosso célebre Magusto, vai ser concretizado por volta das 16 horas. Temos à volta de 250 quilos para o Magusto, portanto vai ser uma coisa monumental, como é habitual, mas no cómputo geral, até ao momento, tem estado a correr de uma forma muito, muito interessante. Relativamente ao trail, é para continuar esta parceria, esta aposta? Sim, o município está empenhado em manter este evento, a Junta de Freguesia acompanha esse sentimento e presumimos nós que será um evento, uma mais-valia sem dúvida para o município, para a freguesia, para o concelho, para o distrito inclusive. Portanto, será uma forma de manter viva e publicitada a nossa região, a nossa paisagem, a nossa gastronomia. Portanto, é uma aposta forte que o município e a Junta de Freguesia têm. Quantos quilos de castanha estão envolvidos nesta festa da castanha ano? Não posso precisar, posso lhe dizer que a Junta de Freguesia comprou 350 quilos de castanha. É toda oriunda aqui de... Toda oriunda, é de um soto de Oliveira do Hospital. Muito bem, muito bem. E é castanha de boa qualidade, muito saborosa e, portanto, é das nossas origens, é do nosso concelho, tal de das 10 alguma, mas não muita, porque muitos dos nossos castanheiros foram afetados por malfadados incêndios de 2017. Portanto, as perspectivas foram... Concretizadas. Concretizadas, eu diria um bocadinho ultrapassadas. Ultrapassadas em relação... Foram ultrapassadas as perspectivas. Sim, sim. Aliás, a nossa festa da castanha está em crescendo e este ano nota-se que houve uma evolução positiva na toda a envolvência, desde as pessoas, aos expositores, aos participantes nas atividades lúdicas e desportivas. Portanto... É um sonho concretizado e com as metas perfeitamente alcançadas e, direi mais, ultrapassadas. Ultrapassada. Diremos que para o ano cá estamos outra vez noutra grande festa da castanha. Assim eu espero, se Deus der saúde, haveremos de fazer uma festa, se não igual... ainda melhor do que foi este ano. Muito obrigado e continuação. Obrigado de nós, obrigado nós à Boa Nova por nos estarem sempre a acompanhar e a apadrinhar nestes nossos eventos. É para nós uma grande honra e foi uma grande honra também para a Junta de Freguesia e para o município ter um speaker como o Sr. José Conte, que nos fez, que nos brindou com esta sua presença. Foi fabuloso. Muito obrigado, Sr. José Conte.